Fala nação, bem-vindos a mais um podcast Chicago Bulls Brasil. Hoje a gente tem muita coisa para falar, mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que tem um jeito muito fácil de você ouvir o podcast Chicago Bulls Brasil e com esse jeito você não vai perder nenhum podcast que a gente postar. Se você baixar um agregador no seu celular ou se você já tiver um que pode ser o do iTunes também, só você procurar lá Chicago Bulls Brasil, que é a cada episódio que a gente lançar você será notificado. E além do mais, que é muito mais fácil de ouvir, é mais prático já no seu celular. Então fica a dica aí para vocês. Bom, vocês já devem ter visto no título do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a troca que o Bulls fez, uma troca rara, que o Bulls normalmente não faz trocas na trade deadline. Fez troca, muitas pessoas não entenderam o que aconteceu, então aqui a gente vai discutir as causas, as consequências e dar opiniões. Eu sou Vinícius Guimarães e hoje eu vou falar sobre tudo isso com o Vitor Silva. Fala nação, bem-vindos a mais um podcast aqui do Chicago Bulls Brasil. E é isso, vamos discutir a respeito das trocas e o que pode acontecer daqui pra frente. Então vamos começar falando qual foi a troca. A troca foi, o Bulls mandou Taj Gibson, Doug McDermott e uma escolha de segundo round do draft de 2018 para o Oklahoma City Thunder em troca de Cameron Payne, Joffrey Laverne e Anthony Morrow. Começando pelo que o Bulls mandou para o Oklahoma, Taj Gibson e Doug McDermott, não vamos falar por enquanto se valeu a pena do que chegou em troca, mas sim porque o Bulls estava tentando trocar esses dois jogadores. Então, o Taj Gibson, como a gente sabe, ele estava com um contrato expirante, ou seja, ele seria free agent nessa temporada. O Bulls sempre tem aquele desejo de renovar o elenco, de ficar com os jogadores mais jovens, e o Gibson a gente sabe que não é tão jovem assim, ele já é um veterano na liga. Por mais que ele tenha um desempenho ótimo dentro de quadra, e tenha uma muito boa identificação com o Bulls, uma ótima relação com todo mundo, com os jogadores, elenco, corpo técnico e até os próprios dirigentes, era claro que o Gibson ia tentar fazer o seu dinheiro ali, né? Ele já tinha assinado um bom contrato de 8 milhões por ano alguns anos atrás, e com um jogador desse tipo todo time quer, então provavelmente ele recebeu uma proposta grande. O Bulls não quis ter esse compromisso de assinar por muito com um jogador que não é jovem, um jogador que já chegou ao seu auge, e então é por isso que o Bulls está tentando trocá-lo. O Doug McDermott, a gente sabe que o Bulls tinha altas expectativas em relação a ele, tanto é que foram envolvidas 5 escolhas, né, de draft. É meio confuso isso, mas basicamente foram as duas escolhas de primeiro round no draft de 2014. E os jogadores que foram enviados para o Denver Nuggets em troca do Doug McDermott foram o Gary Harris e o Joseph Nurkic. Então a gente sabe, assim, esses dois jogadores jovens aí que foram mandados estão muito bem na liga atualmente. Então a gente sabe que o Bulls mandou muita coisa aí pelo Doug, significa que ele tinha uma certa expectativa, assim, da diretoria, e eu acho que ela não foi alcançada. Pode ser sim, como o Leonardo Sasso postou no nosso blog, vale a pena conferir o post dele, que ele não foi bem utilizado, mas tem alguns problemas no jogo dele, por exemplo, a defesa, que é uma coisa dele mesmo, e limitava o tempo de quadra dele. Mas a gente sabe que o Doug era um jogador, o principal arremessador de 3 pontos do Bulls, mas a diretoria queria mais, a diretoria queria um pontuador mesmo. E por mais que o Doug tenha mostrado flashes disso, ele nunca conseguiu fazer consistentemente nessa temporada. Então o Bulls, eu tava pensando assim, que o Doug era um jogador muito valioso para a liga, né? Uma liga que está cada vez mais arremessando bola de 3 pontos. Então eu ia colocar no mercado para ver se conseguia alguma coisa em troca. Eu achei, a gente vai discutir disso mais pra frente, mas eu achei muito pouco que o Bulls recebeu para um jogador como o Doug, tá? Então, Vitor, o que você tem para falar sobre esses dois jogadores? Bom, a respeito do que mandou pro Thunder e do que recebeu, realmente foi pouco. Questão do Gibson, também tem aquela história que ele era quem leu o post da resumo da semana vai entender. Ele era o último jogador remanescente do time que chegou na final do Leste em 2011. Ele era o último, o único que sobrou. Foi embora Rose, foi embora Noah, foi embora Brewer, bastante gente foi embora e o Gibson ficou bastante tempo, acabou pegando uma identificação muito grande com a franquia, com a torcida. Era um cara que tinha bastante raça em quadra, e essa temporada era aquele, foi aquele mais, acabou jogando como titular todas as partidas, né? As 55 ele acabou entrando como titular. Tinha um field goal dele, ele era quase o maior da carreira, em questão de décimos de porcentagem. E até bola de 3 o Gibson estava acertando essa temporada. O cara tentou 12 vezes, acertou 2. E uma dessas duas, curiosamente, foi contra o Oklahoma City Thunder em Oklahoma. Quando o Bulls passou o carro lá, né? Acho que foi início do mês, né? Antes da pausa pro All-Star Weekend. E você vê, né, que o cara, próprio post no Instagram, o cara agradeceu a torcida, fez um texto bem, bem longo, assim, emotivo, que ele não esperava a troca. Acho que, como você mesmo disse, ninguém esperava que o Taj fosse trocado para Oklahoma City, para Oklahoma. Acho que ninguém esperava nem que ele fosse trocado, porque todos os rumores envolviam Butler e Celtics e Butler, e Celtics também ficou a ver navios. A gente continuou com Butler e acabou perdendo duas peças que, uma sendo fundamental, e o Doug, que você mesmo também tinha citado, que não vinha sido utilizado corretamente. Tudo bem, o cara tava com média de 14 pontos por jogo, quase 15 pelos Bulls e tal, 44 partidas, mas infelizmente não foi utilizado da maneira certa. Passou pelo Tibbs, só que na época dele, no primeiro ano de calor, ele sofreu com lesões, o que acabou atrapalhando ele um pouco. Fora quando ele começou a entrar em quadra, demonstrava um certo nervosismo e tal, mas normal para quem está transitando da universidade para a NBA, né? Alguns casos são assim. E com o Hojbjerg, que você esperava uma evolução dele, você acabou vendo, você percebia que o Doug era muito constante. Tinha partidas que o cara fazia 20, 30 pontos, tinha partida que o cara praticamente não estava em quadra, mas só o corpo, porque o espírito não estava. Às vezes o cara estava no time ruim também, e não tinha uma constância. Mas eu, como falei para você, eu particularmente não achei a troca justa, né, digamos assim. Mas bola para frente, né? Tem uma temporada para acabar ainda. Sim. Então é isso daí, galera. Só vou complementar aqui o que o Vitor falou, né, do texto que o Taj fez no Instagram. Ele, logo depois da troca, teve uma entrevista coletiva com ele. Ele falou que, pô, os fãs faziam parte da família dele, que Chicago é a casa dele e tal. Então é muito legal ver isso daí, essa gratidão que a torcida tem por ele, que ele tem pela comunidade toda de torcedores do Chicago Bulls. Ele também disse uma coisa bem legal que eu postei lá no Twitter, que ele tá aberto para voltar até nessa off-season, né, que ele vai ser free agent, ou como técnico no futuro, né? Então vamos ver aí se a gente pode ter Taj Gibson comandando as ações de Chicago nos próximos anos. Mas então agora falando sobre quem chegou. Cameron Payne, armador. Anthony Morrow, ala. E Jeff LaVerne, jogador de garrafão. Pode jogar como... na verdade eu acho que joga mais como center, mas pode jogar mais como power forward também, né? Ala pivô. E minha opinião sobre isso é bem simples. O Bulls, a gente sabe que o Cameron Payne é um jogador que o Bulls estava de olho desde o draft de 2015. Surgiram rumores que o Bulls faria alguma troca para conseguir uma escolha mais alta e selecioná-lo. E a gente sabe dessas taras, né, digamos assim, que o Bulls tem por jogadores que eles tinham interesse no universitário. E uma prova disso é o Jerian Grant, que o Bulls conseguiu uma troca. Outro jogador que o Bulls estava de olho desde a universidade. Então, eu acho que foi uma coisa, assim, subiu a cabeça deles a possibilidade de conseguir um armador que eles estavam de olho. E acabaram mandando muita coisa em troca. O Bulls estava esperando, pelo menos foi o que os rumores reportaram, uma escolha de primeira rodada de draft por cada um dos jogadores. O Gibson e o Doug McDermott, e acabou pegando o Cameron Payne pelos dois. Eu falo isso porque eu acho que o Anthony Morrow e o Geoffrey Laverne, ambos com contrato expirante, serão agentes livres na próxima temporada, na próxima off-season. É, eu acho que o Bulls não fica com eles, não vai manter eles. Então foi uma troca, assim, dois por um. E esse um não é tudo isso, ele não é um jogador que se provou na liga, né? É verdade, o Cameron Payne. Desculpa a minha brincadeira, mas o cara, ele, pelo menos até agora, é mais conhecido por ser o parceiro de dança do Westbrook antes dos jogos. Quem acompanha os jogos do Oklahoma City Thunder ou vê os GIFs no próprio Twitter mesmo, vocês sabem, né? Que ele é mais conhecido como fazer aquelas danças com o Westbrook, as danças malucas e tal, mas dentro de quadra mesmo jogando, você não lembra de uma partida que esse cara fez, tipo, ó, tal, não. O cara era o backup do Westbrook. Essa temporada ele acabou começando lesionado, acabou voltando aos poucos agora. E sem contar que o Cameron Payne vindo pro Bulls já vem com um time que já tem bastante jogador pra posição. Você já tem Carter Williams, você já tem o Grant, você já tem o Rondo. Até o Kane pode fazer a posição 1 também, como armador, mas esse é o que vem menos sendo utilizado até agora, então você fica com 4, 5 jogadores para uma posição só, então não dá para entender o balanceamento nesse caso. E com a questão dos outros dois jogadores, o Laverne veio numa troca com o Denver no, na última intertemporada, e que só estava ganhando espaço agora por causa da lesão do Kanter, do Enes Kanter, que como diremos no Fogo Amigo, né, no Counter-Strike, foi socar a cadeira, fraturou a mão, mas já voltou já na última, nesse último fim de semana já, então o Laverne dificilmente ia ser utilizado, o Casey aproveitou o pacote e despachou ele. O Anthony Morrow, que no caso do, que é especialista das bolas de três, né, característico dele, só pegando um dado interessante dele aqui, essa temporada ele tá tendo o pior, o, vai, contando 40 jogos aqui, isso. O pior que vem dele na na numa temporada na carreira. E é abaixo de 30%. É 35,119. Então, não deu pra entender isso. O Gus mandou um cara que parece que o McDermott seja meio oscilante. Mas o cara tem aproveitamento de 37% nas bolas de 3. Bolas de 3 pontos, por exemplo. E o Morrow em 40 jogos, o cara não tem nem 30. Então, não dá para entender isso com um NBA que só cresce com bola de 3. E como você mesmo falou, eu não acredito que o Laverne e o Morrow fiquem, a não ser que seja um, que eles surpreendam, né, nesses últimos jogos, o que eu duvido muito. E o Payne é aquela história, né? Caso algum dos armadores que o Bulls tem acabem saindo, ele pode ser um backup para o futuro. Mas para agora, dificilmente vai ter espaço. Não sei que alguém lesione ou algo do tipo. Mas se tiver todo mundo saudável, creio que vai ser o que menos vai jogar. Vamos falar então mais sobre o Payne, né? Eu acho que. Então, na verdade, vamos falar. Vamos tirar essa dúvida já, que eu acho que é a única coisa que a gente tem que falar. Duas coisas, na verdade. Pô, vou começar de novo. É, então, antes de falar sobre o Payne, que é o jogador que mais importa nessa troca pro Bulls, a gente tem duas coisas para falar sobre os outros dois jogadores. Primeira, o Felipe Passos fez uma pergunta que eu acho que é dúvida para muitos torcedores. É, se o Laverne pode tirar tempo de quadra do Portis ou do Felício. Quem acompanha o Chicago Bulls Brasil deve ter lido o post que eu traduzi para o site The Athletic. Se você não leu, procura lá nos buscadores do Twitter BullsBR e Improvável História do Felício, o que você acha? É, mas assim, mostra claramente que o Felício é um queridinho da diretoria do Bulls, uns jogadores que a diretoria achou. É, no banco do Flamengo, então mostra ainda mais o destaque, né, que esse jogador tem, porque foi um achado da diretoria e ele realmente surpreendeu. E então é um jogador que a diretoria do Bulls gosta muito. Eu acho que eles não fariam qualquer movimento para diminuir os minutos dele. E o Portis é a mesma coisa. O Gibson saiu justamente para dar espaço para o Portis. Que é um dos jogadores jovens aí que a diretoria do Bulls quer ver até onde pode jogar, qual é o teto dele, até porque foi mal usado, vamos combinar, né? Na posição 5 ele não rende, então vamos ver na posição 4. Agora, sobre o Anthony Morrow, a única coisa realmente relevante que a gente tem para falar foi que, assim como o Michael Carter Williams, ele escolheu a número 1 para vestir. Número 1, vulgo número de Derrick Rose no Bulls. E assim como aconteceu com o Michael Carter Williams, a torcida do Bulls simplesmente destruiu o cara, xingou, protestou, esperneou. Até que o cara teve que se pronunciar, teve que mudar de número. Ele acabou mudando pro 12, depois mudou de ideia, mudou pro 11. Eu até fiz uma brincadeira para os torcedores do Doug também protestarem para ele mudar de novo, né? Mas a gente fez uma enquete, né, na Chicago Bulls Brasil. E a pergunta da enquete seria: você se encontra problema com o jogador vestir a camisa 1, que foi do Rose? 61% disseram que não encontrou problema, e 39% disseram que sim. Eu tô com a maioria. Para mim, eu acho que isso são águas passadas. E é apenas um número. Eu acho que se fosse alguma coisa que chamasse mais o Derrick. Ah, pera, deixa eu voltar isso aqui. Eu acho que são águas passadas. Rose até o Rose já mudou de número. Tá em outro capítulo da sua vida. E o Bulls também tá em um novo ciclo. Então eu realmente não encontro problema com isso. Você encontra, Victor? Bom, eu vou seguir contra a sua opinião e contraria sim, cara. Eu, quando eu comecei a NBA, viu, foi na época do Rose MVP, aquela história toda. Eu acredito também que são águas passadas, mas o cara já tem uma história, já tem, por mais que tenha tido suas lesões e tudo mais, mas o cara tem um legado no, na franquia, recuperou os tempos áureos desde a época do Jordan, né, que não é qualquer um que consegue. Então, para mim, a camisa número 1 é especial, cara. Eu ficaria bastante incomodado. Te entendo, te entendo. Então agora vamos passar para o papo em relação ao Cameron Payne. O Victor falou que ele não tem tido um certo destaque nessa temporada. Foi um jogador que nesses primeiros anos aí de NBA sofreu um pouco com lesões, e não são lesões preocupantes, né? Foram batidas, tal, uma no pé, outra no dedo, né? Mas o Cameron Payne é um jogador que eu posso dizer, ele não tem tido um bom arremesso, não tem tido um bom arremesso, né, para um armador. Ele, na sua estreia contra o Cavaliers, meteu duas bolas de três, surpreendentemente, mas no Thunder não conseguia arremessar muito bem. Eu gostaria de ver, assim, a minha principal curiosidade é se ele consegue armar o time, que seria uma das suas qualidades, segundo os especialistas de universidade. Então, o seu passe é alguma coisa que me intriga. Eu gostaria de ver se ele consegue desenvolver isso no Bulls. Que você tem, que você espera do Payne, Victor? Manda os números aí também. Bom, vamos lá. Os números do Payne nessa temporada. Ele jogou 20 partidas até agora, nenhuma como titular. Aproveitamento de 30% nos 3 pontos, 33% de chutes de quadra. Ao todo, esse livre tá ok, 4 de 4. É aquela história, é igual o cara. Se ele se destacar bastante nos treinos, como o Robert gosta de dar chance para quem tá indo bem, coisa e tal, ele pode surpreender, mas. Seja, e também pode dar, por exemplo, a lesão do Carter Williams, né, que já não vai jogar contra o Denver já na terça-feira, que pode dar uma chance para ele mostrar o valor dele. Mas eu volto a dizer, eu acho que esse rapaz só joga caso for alguém lesionado e se destacar muito, porque a princípio, vendo no papel e com a rotação que o time já tem com Grant Rondo e Carter Williams, eu acho difícil esse cara ter um espaço agora, a não ser que na próxima temporada, caso algum dos armadores saia ou seja trocado e dê para dar uma chance para ele, beleza. Mas agora, dificilmente. Aproveitando para falar sobre essa situação dos armadores, a gente não post, eu não postei no Chicago Bulls Brasil porque não é nada concreto ainda, mas foi reportado que a diretoria do Bulls está pensando, pretende, né, dispensar algum dos armadores. O Michael Carter Williams e o Isaiah Cannon são os candidatos a uma dispensa. E como você falou do Rondo, o Rondo provavelmente ficará até o final da temporada aí com o Bulls, para depois ser trocado ou dispensado, e o Bulls vai decidir aí o que será feito com o Rajon Rondo. E também foi reportado que assim, ao longo do tempo, né, com a adaptação do Payne, conhecendo mais as jogadas, o seu papel no Bulls, a sua função no Bulls aumente cada vez mais. Então é um jogador que o Bulls tem grandes expectativas e vai colocar o cara em quadra para ver sim até onde ele pode chegar ou mostrar pelo menos qual é e quão grande é o seu potencial. A gente tem perguntas aqui para responder. O Vinícius dos Santos perguntou quais são os planos do Bulls para os jogadores que chegaram. A gente respondeu, eu acho que, assim, a gente não tem nenhuma informação de dentro em relação a esses dois jogadores, mas o Geoffrey Laverne e o Anthony Morrow provavelmente não farão parte do elenco do Bulls na próxima temporada, eu acho isso, né? E o Cameron Payne, a diretoria do Bulls espera que ele evolua a ponto de ser um armador titular. É isso que eu penso que eles pensam, né? O comentando NBA, Vitor, essa eu quero que você responda. Trocar Doug pelo Payne é tipo trocar a Paola Oliveira pela Ana Maria Braga? Você só me coloca em roupa. Boa, boa, boa. Gostei. Tá valendo. É bem. Não, eu acho que não, porque o Payne, pelo menos, a gente tem uma certa esperança que ele evolua, né? E Ana Maria Braga, a gente sabe que a beleza não vai evoluir. Então seria. Como se classificaria essa troca, então? Paulo Oliveira por quem? Bom, eu não sei se dá para evoluir beleza, não sei. Não sei, mas. Eu também não acho que assim, se fosse Doug pelo Cameron Payne, pra mim, ok. Mandar os dois, o Taj Gibson e o Doug, aí foi demais pra mim. Eu acho que o Doug pelo Cameron Payne, ok, porque assim, são jogadores que ainda não se estabilizaram na liga. Se o Bulls se interessou mais por ele do que o Doug, ok, mas mandar os dois aí foi demais pra mim. O Vinícius Chatão, que tá sempre aqui com a gente. Valeu, Vinícius, e obrigado a todos que mandaram perguntas. Ele pergunta em relação à minutagem do Portis e do Valentine depois dessas trocas, que seria a parte boa dessa troca, né? O Garforman e o John Paxson deram entrevista depois da troca, não foi logo depois, igual a gente tinha reportado. Eles se atrasaram um pouco, foi. A trade deadline terminou às 5, foi mais ou menos 8, 9. Eles falaram que é isso mesmo. O que eles mais estão esperando para ver são os jovens mostrando seu valor, evoluindo, conseguindo experiência. É isso que eles estão animados para ver aí nessa reta final. Então, essa é a parte mais importante para eles. Então, vocês podem esperar cada vez mais minutos de Valentine, Portis. Talvez até o Felício e o Cameron Payne, né? É isso daí mesmo. Então, a respeito ainda da parte da troca do que acabou sendo beneficiando o Portis Valentine, pelo menos nesses dois jogos que fez contra o Phoenix e contra o Cavs, eles foram bem, agarraram a chance, principalmente o Valentine contra o Suns. O cara acertou, acho que as primeiras cinco bolas de três, por exemplo, foi as que ele acertou no jogo inteiro, e é um garoto de um potencial muito bom. Tanto ele quanto o Portis, como você tinha dito, realmente, o Portis como 5, como center, não dá certo. Ele só dá certo se jogar com alguém, algum pivô do lado, algum pivô 5 mesmo. Creio eu que com o Robin Lopes ele pode evoluir, pode demonstrar seu potencial, pode crescer ainda mais, tendo uma peça jovem montando um garrafão mais pra frente pro futuro. E o Valentine é aquela história, o cara já chegou como o melhor jogador universitário, jogador do ano. É uma pressão enorme. Ele queria jogar no Bulls, agora conseguiu jogar no time que queria, tá? Vai ganhar sua chance agora depois da saída do Doug. E pelo menos deixa os garotos brincar, né? Como diz a letra da música aí. E quem sabe a gente pode alçar voos maiores para o futuro, né? Ter uma base sólida. A gente esperava do Valentine, eu acho que a maioria, né? Um jogador mais ou menos igual o do seu período universitário. Um cara completão, que armava o time, pegava rebote, fazia tudo, fazia triple-double. Eu acho que assim, a gente não pode deixar isso de lado, né? É um jogador que já mostrou que consegue fazer isso. Mas a gente também pode pegar como exemplo o Doug, que tinha um papel imenso no time, era o. Em Craigton, ele era o cara, né? E acabou se reduzindo a simplesmente um chutador aqui. Eu acho que é muito interessante o Valentine se estabilizar na liga como chutador, que mostrou que tem potencial, né, nesses últimos dois jogos, para depois ir mostrando o que sabe fazer em outras áreas, como passe, como um jogador que infiltra, como um jogador que pode criar oportunidade para outros jogadores. E a própria defesa também é uma coisa que vai ajudar bastante ele. Eu acho que ele tem uma defesa melhor que a do Doug, né? Então, é uma coisa que não vai ser igual o Doug, que vai limitá-lo, mas pelo contrário, ele pode ser colocado ali à medida do ganho de experiência, né? Para ser mais um componente defensivo no time. É isso daí, então, galera. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast até aqui. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas. O Vinícius Chatão comentando NBA, Felipe Passos e do Santos, o gente só avisou no Twitter, falei muito em cima da hora também, desculpa aí a todos que queriam fazer perguntas e não puderam. Qualquer coisa, só vocês mandarem lá no nosso Twitter, aproveitem também para seguir. Twitter é o @busbr, Facebook @chicagobusbr, nosso blog busbr.wordpress.com. E a gente está com uma novidade, né, Vitor? A venda de camisas da Chicago Bulls Brasil tá bombando. Estão muito legais, estão muito bonitas, então vale a pena conferir lá, só aí na nossa página Chicago Bulls BR no Facebook, que vai estar lá a lojinha, você pode conferir os preços, entre em contato com a gente por mensagem, tanto no Facebook como no Twitter, para tirar qualquer dúvida. É isso, eu sou Vinícius Guimarães, estou terminando aqui o podcast, e o Vitor Silva estava comigo nessa, valeu por participar, Vitor. Valeu, muito obrigado por participar de mais um podcast. See you, everybody. Go Bulls!